A verdade é que você mente demais. Não consegue me ver solto, então me prende. Mas me vejo em você, somos iguais. Só que, baby, meu futuro é diferente. Só me leve com você, amor. Não esquece de nós dois, eu sou o espinho do buquê, minha flor. Eu posso machucar você sem dor. Sou uma máquina de prazer, eu sou vagabundo por lazer, voador. Aí só de me ver, seu corpo escorre néctar, néctar. Bom pra ir pra praia no meu Vectra, me diz o que você quer beber. A gente se conecta, vamos ensaiar fazer um bebê. Eu tô cagando pra sua ética e pra essa galera snob tão patética. Eu tô ficando com você, só sinto com você. Xamãzinho não tem réplica, nossa música é de época. No quesito gol e o flow, belezinha épica. E gosto do seu jeito elétrica, bipolar, timidica, alfabética. Hoje à noite a gente brinda, então vem com o jovem Simba. Quem que ela pensa que é, esfregando em mim aquela bunda linda? Vem fuder minha vida, minha preferida. DJ Gusta fez essa batida, nossa história já é antiga. Me perguntou se eu tenho plano, eu só disse que eu te amo ainda. A verdade é que você mente demais. Não consegue me ver solto, então me prende. Só me leve com você, amor. Sou espinho do buquê da flor. Vagabundo por lazer, voador. Só me leve com você. Só me leve com você. Eu só rendo pra você, amor. Dançar pra você, me sinto toda sexy, exy. Me deixa suave pra escolher. Gostei desse tal rap, amassando os recalcados em cima do boom bap. Mano, eu tô na brisa com você. Nossa noite ontem foi tão linda. Pô, vê se me liga. Só poema e problema pra tua vida. Se quiser posso chamar uma amiga, já que ninguém é de ninguém nessa vida. Sou Luísa Band produzida. Essa braba não tem nada de boa, menina. Vem ver minha vitória prometida. Já amei tanto nessa vida. Xamã, deixa eu tirar essa calça comprida. Eu te quero sério, mas sem camisa. Depois não vem falar que eu sou mentira. Já amei tanto nessa vida. Você